conhecemos a Deus através de Cristo. Cristo nos leva a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Que caminho é esse, amado? O caminho para levar você a Deus. Cristo Jesus pega você pela mão, isto é a salvação. Quando o homem é pego pela mão e é conduzido a Deus, ao trono de Deus, não existe outro caminho. Pela força do homem, nós não podemos conhecer a Deus, nós não podemos adorar a Deus. O homem não pode adorar a Deus de uma maneira natural. O homem sem Cristo não pode viver esta vida de comunhão com Deus, só através de Jesus. Segundo, você conhece a Deus através da sua palavra. Não há ninguém que leu e lê este livro que não conhece a Deus cada vez mais. E eu posso ficar aqui dando, contando experiências, mas pelo menos uma de um irmão que eu conheci no Marrocos. Ele era um muçulmano radical. E ele se correspondia com pessoas do mundo inteiro e tinha uma moça na França, quando ele estava fazendo a faculdade de letras. Ele começou a se era uma das cadeiras, tinha que se corresponder com pessoas de outros lugares para escrever naquela língua. E ele começou a ter contato com essa moça na França e começou a falar do Islã para ela, e ela falava de Jesus para ele. E até que, depois de algumas cartas, um fez o desafio para o outro: tá bom, eu aceito ler o Alcorão, se você aceitar ler o Evangelho. E ele disse que mandou o Alcorão para a moça e recebeu o Evangelho de Lucas. E esse rapaz, ele contando para mim e para o Gerson Ortega, que ele terminou, para cumprir a sua palavra, de ler o Evangelho de Lucas, já terminou convertido. E graças a Deus que a moça terminou de ler o Alcorão e não terminou convertida. Que a palavra de Deus nos revela a Deus. Dentro da nossa comunhão com Deus, a palavra tem que estar junto, porque através da palavra do Senhor você vai ouvir a voz de Deus. Muita gente está querendo ouvir a voz de Deus: fala, Deus. Daí Deus diz: eu já falei. Isso é ler aqui, ó. Deus vai falar outras coisas, mas aqui na palavra de Deus está a diretriz para a nossa vida. Nós conhecemos a Deus através do Espírito Santo. Deus deixou Cristo como nosso caminho, aquele que nos conduz a Deus. Deixou a palavra para nos ensinar diariamente, prosseguir nesse prossigamos em conhecer a Deus através da palavra. Mas também nos deixou o Espírito Santo, que nos revela a Deus a cada dia, a cada manhã. Quando não sabemos, quando não lembramos, talvez não tenhamos a referencial da palavra, mas fica tranquilo, irmão, você tem o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, o Espírito Santo é especialista, ele fica dentro de nós. Sabe o que ele tem na mão? Um apito. Quando você vai fazer alguma coisa, ele já... Espírito Santo está ali dentro. Lá em Colossenses 3 diz que a paz de Cristo é o árbitro dos nossos corações, é o Espírito Santo que fica lá dentro. Quando tira a paz, quem já perdeu a paz antes do negócio? Eu já perdi a paz, já fui salvo de cada fria, irmãos. Eu já fui salvo de perder tudo que eu tinha em um negócio, em uma coisa que eu ia assinar. Eu fui, o Espírito Santo usou minha esposa, e o Espírito Santo usa as esposas, viu? Amém, irmãs? E às vezes usa os maridos também. Mas eu estava ali para comprar um apartamento, onde eu ia dar o meu pequeno apartamento, ia dar o meu carro e a poupança da família, tudo para comprar um apartamento. O Espírito Santo tirou a paz. Eu peguei a planta e aquele negócio, levei para casa, perdi a paz. Nós vamos dar tudo que temos, né? Daí eu sei que Deus direcionou, e nós compramos um outro apartamentinho ali naquela mesma região, um pouquinho mais baratinho, que nos deu paz. E um mês depois aquela outra construtora quebrou, chamada Incol, e muita gente, 46 mil famílias, perderam tudo que tinha naquele negócio. E o Espírito Santo não nos deixou errar. Mas não é só para isso, não. Mas o Espírito Santo te faz conhecer o Senhor, te leva a Deus. Você conhece a Deus através do corpo. Tem muita gente dizendo: Senhor, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero tocar em ti, Senhor. Mas sabe como que nós nos abraçamos, beijamos e tocamos em Deus? Através uns dos outros, através do corpo de Cristo, nós conhecemos a Deus, amados. Comunhão com Deus passa em viver pela comunhão com o corpo. Não, é impossível um homem ter comunhão total com Deus sem ter comunhão com o corpo de Cristo. É um sofisma pensar que alguém na sua casa, não, eu tenho minha fé aqui em casa, eu leio minha Bíblia, eu vejo a palavra de Deus, e hoje no mundo existe a igreja televisiva, que só vivem da televisão, ali tem o meu culto, eu assisto a fulana de tal, é o meu pastor tal, e assim por diante, ou disso ou daquilo. Não, tem que ter corpo, tem que ter família, vida de família, tem que ter cheiro de gente, amados. A igreja, conhecimento de Deus, e isso Jesus deu o exemplo. Jesus tinha sua vida secreta, mas vivia no meio dos homens, e não era só dos bonitinhos, não. Perguntaram: quem é este que vive no meio dos pecadores, das prostitutas? Jesus estava lá no meio da escória, no meio dos fracos, daqueles que ninguém dava nada por eles. Ali estava Jesus, exercendo a sua vida e o seu ministério, no meio de pessoas. Até mesmo na cruz, você vê Jesus relacionando, dizendo para João: João, eis aí tua mãe; Maria, eis aí teu filho. Sabe o que é isso? Aquilo que Jesus verdadeiramente valorizava, aquilo que para ele era o reino de Deus, e queria dar subsistência ao reino de Deus, eram os relacionamentos. E igreja, meus amados, conhecimento de Deus é nós vivermos como corpo, como igreja. Amém? Glória a Deus. Vida de comunhão, de adoração. Esta vida é sempre, como nós vimos, orar sem cessar. Aonde? Em todo tempo, em todo lugar. Comunhão com Deus você deve ter em todo lugar. Ali, não cessa, não para. Isto muda a nossa vida. Quando você descobre que Deus está sempre presente, sua vida é transformada. Tem muito crente por aí que pensa: não, pastor não se mete na minha vida, disso aqui cuido eu, dos meus negócios é só comigo e Deus. Não entende que Deus está sempre presente. Quando você acha que pode esconder alguma coisa, porque você não entendeu que Deus está sempre presente. Quando você pensa que a vida com Deus é só esse tempo de reunião, você não entendeu a presença de Deus. Deus está sempre presente. Deus vai com você. Deus vê o que você fala. Deus vê o que você assina. Deus vê absolutamente tudo. Como você é em casa, como você é no seu trabalho, como você é na igreja, Deus vê tudo. Por isso, nossa comunhão com Deus tem que ser sempre. O homem que você é aqui dentro, você tem que ser lá fora. A mulher que você é aqui dentro, diante do Senhor, junto com os irmãos, você tem que ser na sua casa, em secreto. Mesmo homem de Deus que você é, que profetiza, que abençoa, que tem a palavra de Deus aqui, você tem que ser na sua casa, sacerdote do teu lar, junto dos teus filhos. Ou lá onde você trabalha, as pessoas têm que identificar o profeta de Deus, a mulher de Deus, para que a nossa adoração e a nossa comunhão com Deus seja em espírito, por dentro, e também em verdade, por fora. Amém? Por isso Jesus quer esta qualidade de comunhão em espírito e em verdade.